Seção 3 de As Primaveras, de Casimiro de Abreu. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão no domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org. Gravado por Vicente. Seção 3 do livro 1º de As Primaveras, de Casimiro de Abreu. Saudades. Nas horas mortas da noite, como é doce meditar. Quando as estrelas cintilam nas ondas quietas do mar. Quando a lua majestosa, surgindo linda e formosa, como donzela vaidosa, nas águas se vai mirar. Nessas horas de silêncio, de tristezas e de amor, eu gosto de ouvir ao longe, cheio de mágoa e de dor, o sino do campanário, que fala tão solitário, com esse som mortuário que nos enche de pavor. Então, proscrito e sozinho, eu solto aos ecos da terra suspiros dessa saudade que no meu peito se encerra. Esses prantos de amargores são prantos cheios de dores. Saudades dos meus amores, saudades da minha terra. 1856. Fim da seção 3.